Começa agora o Quadrincast. Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, tropa! Está começando mais um Quadrincast. Aqui é Leandro Laurentino e pensando nesse tema de hoje eu descobri por que eu odeio tanto spoiler. Eu sou o Ricardo Sorvillo e nunca se é velho demais para ser super-herói. Meu nome é André Facas e eu sou azul como aquela música, o Jazz. Aqui é o Luiz Garavello e o meu plano demora mais de um ano para ser realizado. Aqui é o Léo Spy e eu ainda não escolhi meu porno faxineiro. Meu nome é Vitor Azambuja e o meu sonho era me mudar para Patópolis. Aqui é Nikita e quadrinhos realistas são os melhores que existem. Olá, tropa! Estamos aqui para mais um Quadrincast, uma Quadrincast especial. Um ano de Quadrincast. Vamos comemorar esse um ano de Quadrincast? A gente não achou legal a gente escolher um tema para fazer um tema especial. E na verdade a gente não chegou nem a um consenso. Resolvemos falar então de algumas histórias, algumas, não são todas porque é impossível, algumas histórias que nos fizeram gostar dessa nona arte, que são os quadrinhos, que nos levaram a ficar um ano aqui falando para vocês e vocês ouviram a gente. Então, cada um de nós, cada um do sexteto sinistro, resolveu escolher... Sendo que nós somos sete. Só que nós somos sete. Exato, é que eu faltei essa aula. Então juntamos os sete sinistros aqui para escolher uma história que marcou a vida de cada um. E você vai ver que a seleção tá boa. Então convido todo mundo que tá aqui até agora para ouvir esse Quadrincast. Mas primeiro, né, o costumeira leitura de e-mails. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. Bem-vindos, crianças, mais uma leitura de e-mails. Você vê que é osso, né? A mídia não cobre, mas todos os professores estão de greve, inclusive o Laurentino, que não quer gravar mais, né? Não quer ser mais host, não quer ele, gravar ele mais tá, ele ninguém. Tá fazendo participações especiais só no quadrinho. Agora ele virou estrela. Ele tá virando mais alto, né? Tudo tipo o Axl Rose agora, né? Ele só fica no estúdio assim um dia por semana, entendeu? A gente tem que tentar gravar o máximo que dá com ele. E aí estamos nós aqui, eu, André Facas, meu colega gaúcho que gosta muito dessa edição, edição número 24. Olá. Vitor Azambuja. Não, essas piadinhas aí de baixo calão não me atingem, cara. E aí, tem também a entidade virtual da quadrinha, o suporte, aquele que sabe tudo, vê tudo, e o que ele não sabe, ele pergunta pro Google, que é o Luiz Garavello. Google ou Wikipedia, né? A pessoa mais gentil do Quadrincast, segundo nossos três fãs. Ele é a inspiração da vida real da Oráculo, né? Da Bárbara Gordon, que agora foi reputada. Só que o Luiz, ele anda. Exatamente. Devagar, mas anda. Por enquanto. Eu ainda não tenho nenhum interesse no Asa Noturno. Ah, não, porque se você tiver interesse no Asa Noturno, o Laurentino te corta do saco. Vai dar briga com o Laurentino. O Laurentino, aliás, pegou mal, né? Vão fazer uma versão pornô da Liga da Justiça e dizem que vai ter uma parte gay do Asa Noturno com Lanterna Verde, né? Puta que pariu. Dizem que foi o pedido do Laurentino, inclusive. Mas enfim, estamos aqui nessa leitura de e-mails, começando com as indicações quinzenais. Você sabe que cada programa nós fazemos duas indicações aqui de podcasts que nós, membros do Quadrincast, gostamos muito de ouvir, gostamos muito de debater, gostamos muito de divulgar. O que vocês têm pra gente aí esta semana, crianças? Bom, acho que a primeira indicação são os nossos amigos do ArgCast, que lançaram aí o episódio 93, com a participação do Daniel HDR, Dana Recaldi, mais um monte de gente legal, sobre Batman no Cavaleiro das Trevas, que também foi comentado nesse Quadrincast, mas lá eles fazem uma análise mais profunda só dessa obra, tá bem bacana aí, um dos podcasts mais abalizados que eu já vi sobre o tema. Aliás, eu vou fazer até um comentário que eles fizeram um trecho até um pouco extenso sobre a luta na bosta do líder mutante com o Batman, que eu achava que só eu pensava que aquilo era bosta. Né? Então, o marrom cocô, né? É o marrom cocô. Eu sempre tive na minha cabeça que aquilo era merda. É, veio o Arcast e confirmou a minha impressão. Eu era mais ingênuo, sempre achei que era lama, né? Mas tudo bem. Tá, mas você é uma pessoa mais higiênica, quem eu sabe? Eu até tô com um pouco de nojinho de pegar a minha edição do Cavaleiro das Trevas. Aí depois a gente fala da fama dos gaúchos, velho. Ok, deu um cara nojinho. E aí, Luiz? O que você traz pra gente aí? Bom, eu vou indicar pros ouvintes aí do Quadrincast, ouvirem lá o Transmissão Fantasma 5, dos nossos amigos lá do Cruzador Fantasma, o Senhor Seu Pando, o Bruno, o Felipe. É, eles fizeram uma edição onde eles falam quais as HQs, os quadrinhos que eles começaram a ler, que introduziram eles no mundo das HQs, né? Ui, então, tem uma introdução? É. Mas aí que tá. Chama uma polícia agora ou depois? Mas peraí, esse tema não parece com o nosso? Cara, olha, não. Na real, se você analisar, o nosso ele é muito diferente. Muito diferente. Eles falaram sobre as edições que eles começaram ali, que eles lembram. A gente falou só das que a gente lembra, entendeu? Interessante. E aí, tem algum ponto alto aí, Luiz? O ponto alto é que eles falam também que o contrato de Judas foi muito bom, né? Ih, cara. De novo, cara. Peraí, o Arcash foi um Cavaleiro das Trevas, foi um Cavaleiro das Trevas. Tá, beleza, Cavaleiro das Trevas é padrão, todo mundo fala. É. Mas contrato de Judas, pô. Ih, rapaz. A história é boa, pô. Aí, rapaz. Tá, é boa, mas não é aquela história que todo mundo lembra, pô. Ih, rapaz, X9, hein? Temos um agente duplo no Quadrincast. Eu tô achando que nós vamos ter que interrogar o Luiz. A gente duplo sabe como é que é, né? Corta pros dois lados, né? É do que tá dizendo, né, cara? Não sei, né? Como é assim, dobra, né? É, que é isso? Que é isso? E aí, galerinha? Agora temos as nossas indicações. A gente vai passar pra vocês os acertadores. O cara que escreveu a pauta é genial, né? Os acertadores, é isso? Tá certo? Existe essa palavra, acertador? Cara, acertador da Mega Sena, acertador do bingo, assim, acho que existe, cara. Não sei, velho, nunca joguei bingo. De hora em hora a Telecena informa os acertadores, não, os números sorteados. Os números sorteados, as dezenas. Parabéns aos acertadores, acho que sim, cara, acho que existe. Os acertadores dos jogos das frases, pra quem aí tá acompanhando o nosso Twitter, @quadrincast, a gente sabe que a gente tava fazendo umas brincadeiras aí com vocês pra comemorar um ano de Quadrincast. Com as frases das sagas que os componentes do Quadrincast escolheram pra comentar aqui. E teve gente que quase pediu música, né? quase pediu música. Faltou um, né? Faltou um. Né? Se bem que agora o hipster não pediu música, né, cara? O Herrera não pediu, o Messi não pediu. O Messi não pediu porque ele não entendeu, né? O Herrera também, né? Não, o Herrera, na verdade, o Herrera foi de sacanagem, é diferente. Então, os acertadores quase pediram música. Quase. Bateu na trave. Wellington McGarren acertou a Saga da Fênix Negra e a História e Glória da Dinastia Pato, que pra mim eu achei que ninguém ia descobrir. É, e até comentou no Twitter, né, que acha bacana que um podcast de quadrinhos fale também de Disney, né? Isso então, aí. Aí, surpresa. Isso aí. Quem esperava que a gente só fosse falar de super-heróis, tá aí. Isso eu vou aí. Eu vou falar de Disney quando alguém vier aqui ser homem de falar de DuckTales. Aí nós então, se você quer ouvir Disney, DuckTales, Carl Barks, Dom Rosa, até os desenhos clássicos da Disney, você peça aí nos comentários que a gente vai estudar essa possibilidade com carinho e jogar. Pede aí, Pateta nas Olimpíadas. Pateta no trânsito. Pateta no trânsito, Vida também. Moderna do Pateta. Pateta, né? Na Idade Média. É. Pateta malhando, é basicamente Pateta, né, cara? Vocês lembram? Eu lembro de um desenho do Pateta, do Donald e do Mickey, que eles estão dirigindo um trailer, que eles estão tomando café, tipo numa serra. Pateta, cara, esse aí é muito depois... bom, cara. Esse do trailer é o. Que o Pateta tá dirigindo, aí chega uma hora que ele vai comer, aí os caras um olhando pro outro, tipo, quem é que tá dirigindo essa porra? Uhum. Fernando. Eles fazem milho, né? Esse é muito bom, cara. Isso. Esse é fantástico. Fantástico. Aí tem o dos fantasmas também, lembra? Do esse 3. É clássico também, é o Sete Fantasmas. É uma história do Karl Barks que virou. É ao contrário, eu acho. Eu acho que o desenho inspirou a história do Karl Barks. E aí a gente tem outro cara que quase pediu música, que é o Douglas Young. É isso mesmo? Young. Isso. Forever, yeah. I wanna be forever, yeah. Ele, o Douglas Young acertou duas: O Contrato de Judas e O Arqueiro Verde à Busca. Essa é a Arqueiro Verde à Busca, é aquela que ninguém leu, nem o Léo, é isso? É isso. Exatamente. É isso. Basicamente isso. Eu tenho minhas dúvidas, na verdade, se o Léo sabe ler. Eu tenho minhas dúvidas até hoje, não sei. É, segundo ele só viu as figuras, né, também. É, pode ser isso também. O pessoal às vezes é meio semi-alfabetizado. Alguns em inglês, outros em português. Temos também aí quem acertou uma, né? Não menos importante, tivemos uma participação aqui, né, que nos honra muito, que a Mulher Maravilha acertou uma, né? Mulher Maravilha, Diana Prince. Diana Prince acertou uma, acertou Homem-Aranha Azul, que é curioso, né, que acertou da concorrente. Ela, né, disse que tem bons contatos na Casa de Ideias. Pois é, muito crossover, né? Muito crossover. Você tem saudade do crossover, Marvel DC? Não, cara. Pô, eu tenho, eu gostava, cara. Ah, passou a época. Acho que depois de Marvel vs DC 13 e Amálgamas, eu acho que saciou a minha vontade de crossovers. Você tá desprezando a Liga da Justiça e Vingadores, é isso? Não, não, isso aí é menção honrosa. Uma grata exceção aqui, Liga da Justiça vs Vingadores é um negócio que tinha que acontecer, né, cara? Ah, cara, eu gosto muito dos dois, o Super-Homem e Homem-Aranha. É bom, é bom. Pô, Hulk vs Batman, né? Hulk vs Batman. Esses eram os primeirões, aqueles. É, X-Men vs Novos Titãs. Era bacana, isso aqui... Eu comprei todos quando saíram aqui em formatinho pela Abril. É, aí Marvel vs DC chutou o pau da barraca. O Wolverine ganha do Lobo é... Pra Marvels, quem acertou a Marvels foi a Andressa Veloso, né? Acertou Marvels, que também é... Seguidora aí... fiel do Quadrincast. Isso. Que até arrumou emprego em outro podcast com a nossa causa, né? Não sei, foi. Nós que ajudamos, né? Foi. E ela tá pagando o dízimo certinho, não? Tá, não sei. O caixa é o Léo, tem que ver com ele lá se tá... Como a gente tá sempre no negativo, acho que não. Né? Aliás, patrocinadores, né? Aproveitem, estamos fazendo aniversário. Quem quiser dar de presente um patrocínio pra gente aí. É, a gente tá precisando aí. Pô, é verdade, né? O Quadrincast faz aniversário, mas quem ganha presente somos nós, né? Vamos ajudar, pô. Vamos ajudar aí, dando hit aí, galera. Vamos dar hit aí pra gente poder ter anunciante. Isso é importante. É, né? Vamos lá, tem conta pra pagar, tem criança pra alimentar. É, tem gente querendo casar aqui, tem gente querendo fazer troca de sexo. E por último, mas não menos importante, o último acertador dos Jogos das Frases é o Diogo Moro. Tipo a Ilha do Dr. Moro. Moro, bicho. Entendeu? Entendeu? Diego Moro acertou o Cavaleiro das Trevas, né? Que... Essa era fácil, Diego. O Cavaleiro das Trevas é um clássico, né? Parece aquele Fusca 69 que todo pai e todo avô teve, né? Mas passando aí os acertadores, vamos aos comentários sobre o Quadrincast 23. Sobre as nossas namoradas, né? Que os senhores, dois meus colegas aqui, arregaram, né? Chamaram as respectivas a falar. Eu tenho amor ao vocês meu... Vocês arregaram. Eu tenho amor ao meu nome, cara, que já não é grande coisa, pô. Vocês arregaram. A minha se recusou a falar terminantemente pra não ser usado contra ela depois no tribunal. Não, a minha ficou puta comigo que eu não avisei pra ela que ia ter a gravação. Estamos tentando se entender. Então o senhor é covarde, é isso? Então o senhor é covarde. Não, eu admito, foi uma decisão estratégica minha não deixar minha mulher falar. Isso é porque o cara tem algo a esconder, hein? Muito! O cara tem coisas a esconder aí. Bom, a gente teve um comentário do nosso amigo Pedro Bolsa, dizendo que a gente é muito gente boa e tal, mas que não quer que a gente elogie o sotaque dele. Mas não foi a gente que elogiou o sotaque dele. Foi a ouvinte, cara, foi a mulher. É, foi uma ouvinte aí que manifestou dizendo que o sotaque do Pedro era muito sexy, poderoso, né? Então... O que eu vou fazer? Ô Pedrão, pô, a gente só comentou, cara. Tu tá ajudando aí, cara. Tu falou mal da mulherada de Portugal aí. A gente tá tentando dar uma força, velho. E ele retifica dizendo que elogios de ouvintes simpáticas e de visível bom gosto são sempre bem-vindos. Aí ele só quer o filé, né? É lógico. É lógico. Malandrinho. Mas segundo um amigo meu, leão também come carniça, amigo. Né? Não passa fome que tá sempre mastigando alguma coisa. E aqui o Pedro ainda faz um Inception, né? TM André Facas, que usa essa frase pra tudo. Ele comenta aqui um comentário que foi lido no Quadrincast 23, falando que o Paul Guillon era um veterano autor de quadrinhos francês que faleceu aos 85 anos e que era um dos mais célebres desenhistas em estilo realista da França. Ele tá aqui comentando a indicação da Angélica Hellisch sobre obras de quadrinho europeu sobre as quais nós podemos fazer um Quadrincast. Ele deixou um link ali na página da edição 24, aliás, na página da edição 23 pra... para o pessoal conhecer um pouco mais sobre Paul Gillian. Aliás, é a maneira mais fácil você deixar o Laurentino longe do podcast, né? Só a gente falar de quadrinho europeu, de mangá. Aí ele não aparece jamais aqui. Não, mas não é com essa intenção que a gente fala. Não é para afastar o Laurentino. Né? É como a gente falou, ele só tem um dia por semana no estúdio e a gente tenta aproveitar ao máximo. Bom, a gente tem também o comentário do Thiago, o rato, né? Não sei se é inimigo do Batman, alguma coisa assim. Homem-Aranha. É, tipo, como é que era o nome daquele cara que era inimigo do Robin, cara? Que tinha uns ratos. Cara, não é o Exterminador? Não. Não, é um... É um cara que, tipo, usa uma máscara de gás na inimigo cara. Do Tim Drake, inimigo do Tim Drake. Isso. Cara, eu acho que é isso, ele era um exterminador de ratos, aí ele usava os ratos lá. É por isso que ele usa a máscara de gás e tal. Nossa, velho. Eu não me lembro se o nome dele é exterminador, mas é uma coisa assim. Não era Hatcatcher? É, alguma coisa assim. Aqui no Brasil deve ter traduzido como exterminador de ratos. Bom, e ele comentando sobre o... A edição número 23, ele fala pra nós que nós temos que valorizar essas mulheres de ouro. Verdade. Né, porque elas são incríveis por conseguir suportar a gente. Nós sabemos que não é fácil, né? Muitas mulheres realmente não suportariam tal fardo, né? E ele fala que teve uma pequena dor de cotovelo que ele passou o dia dos namorados sozinho, né? Oh. Não tem problema. Esperamos que ano que vem você possa comentar que ouviu o podcast com a sua mulher, que gostou muito, que ela concorda que nerd é tudo louco mesmo, né? A gente torce por você. Vamos fazer o seguinte, Thiagão. A gente quer te ajudar, cara. Manda teu e-mail, divulga aqui teu e-mail com a gente, que a gente vai lá e divulga aqui pra você no próximo podcast. Tenho certeza que vai chover mulher na tua horta. Vem comigo que você passa de ano. Mas só e-mail não, né? Se nós vamos fazer o Quadrincast vai dar namoro, tem que mandar foto, livro preferido, o que gosta de fazer no fim de tarde, entendeu? Fazer o serviço completo, pô, e-mail. Ninguém vai te escrever por causa do que tu mandou e-mail, cara. Manda um negócio interessante aí, faz uma apresentação bala aí. Já sabe, temos aqui o Silvio Santos aqui no Quer Namorar Comigo do Quadricast. Porra, cara, deixa de ser velho, o Rodrigo Faro, pô. Cara, eu não vejo Record, desculpa. Eu tô vendo Hannah Montana, mas não vejo Record. Os caras se entregam. Por último, mas não menos importante, o nosso amigo Presto Gáudio, que sempre comenta com a gente aqui, que ele diz aqui que ele, como sempre, serei redundante. Muito bom o cast. Muito obrigado, Sr. Presto Gáudio. Que ele demorou pra escutar porque ele queria que a namorada dele ouvisse com ele. Olha que interessante, o cara botou a mulher pra ouvir com ele. Será que ele tem problema em casa? Aí botou, tipo, pra... Sei que a mulher trata o nerd, tem que valorizar, tem que lavar a calcinha. Ou então, falou, tá vendo, mulher? Tem coisa pior do que eu. É, tá vendo? Eu ia dizer... Tá no lucro. Tu reclama de mim, olha aqui, pô. Eu ia dizer. Podia ser pior, tu podia levar teu namorado de Darth Vader durante 7 km com ele, com a cabeça pra fora do carro, querendo zoar a pessoa na rua, né? Como aconteceu de fato. Isso a Bruno falou. E aí, pra terminar aqui nosso pedaço aqui de leitura de e-mails, vamos mandar aqui o abraço, né? Aquele abraço gostoso, fraternal. Aquele abraço. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Aquele abraço fraternal de amigo, aquele abraço apertado do coração, que vem de coração pra coração. Que viadagem, cara. Cara, eu tô com um São Paulino e um gaúcho, cara, desculpa. Tô agindo de acordo com os parceiros, né? O Quadrincast, apesar de estar publicando isso na edição 24, não tá levantando nenhuma bandeira aí, tá, gurizada? Se você é, se você não é, beleza, aí somos abertos. Aí o Fagas que não me deixa mentir, nunca fez bullying com ninguém por ser gay. Nunca, jamais. Então, nesse momento abraço aqui da leitura de e-mails, a gente gostaria de agradecer muito algumas pessoas que passaram nesse um ano de podcast. A gente vai citar alguns aqui, tomara que a gente não esqueça ninguém. E se a gente porventura esquecer, nos perdoem, porque realmente foi muita gente que nos ajudou aí nesse um ano, nesse começo. Vou começar mandando um abraço pro Otávio Aragão, que gravou com a gente aí dos Quadrinhos Nacionais. Ele e o Emílio Barassal, que participou com a gente três, né? Já. O Emílio, inclusive, é o nosso contato mestre, né? Ele que passa os contatos pra gente chamar o pessoal pra gravar. Não revela o segredo, rapaz. Não revela o segredo pra ele não ser aliciado pela concorrência, pô. E aí, cara, Daniel HDR, o pessoal do ArgCast, que recebeu a gente de braços abertos, que foi muito legal gravar Vingadores com eles, nosso recorde de ouvintes. E não só porque é recorde, mas faremos aí outras edições. É, que foi muito legal mesmo gravar com os caras são parceiros pra caramba da gente. Cara, Sidney Guzman, Sidão, cara, que eu não posso nem descrever o apoio que ele deu pra gente, se disponibilizou a gravar com a gente, e por ser corintiano, vai Corinthians, mano. Ninguém é perfeito. E aguarda que em breve mais Sidney Guzman no Quadrincast, hein? Deus quiser. É verdade. Falando de um personagem que ele nem gosta. Marcela Godoy, que gravou com a gente aí Mulheres nos Quadrinhos. Super legal. Foi super bacana aí. O Luiz teve experiência direto com ela aí. É, pessoa super gente fina. Você contou bastante da vida dela. Acho que foi uma das melhores entrevistas que a gente teve aqui, né? Com certeza. Isso é verdade. Pedro Bolsa, cara, que gravou com a gente por intermédio do véio, né, do Carlos Marins, e virou parceiro do Quadrincast, tá sempre comentando, sempre querendo participar, sempre brilhantando aí as nossas informações com conhecimento e com seu sotaque sexy. Exato. E avisando a Angélica que Pedro Bolsa em breve estará de novo no Quadrincast. Isso aí, todo esse pessoal aí receberá convite para voltar ao Quadrincast, e quem não receber, fica a dica, né? Fica a dica, não recebeu por um motivo. É isso aí. Cara, eu gostaria muito de agradecer, além do Carlos Marins novamente, o Márcio Sampaio, o Antônio Amargedon e o Henrique JB, que são da Quadrim, que são os caras que mais participam do Quadrincast junto com a gente, né? Pessoal da velha guarda da Quadrim aí, não é que nós discriminamos, mas esse é o pessoal que aguenta no osso a Quadrim conosco aí há quase 10 anos, né, Facas? É isso aí, 10 anos já. Eu, pelo menos, vou fazer meu 10º aniversário na Quadrim já. Eu acho que eu tô por aí também. Eu tô perto disso também. E aí esses caras estão com a gente desde sempre, é mais que amizade, já é parte da família já, né? Família de merda. Já sei quem é o tio chato, né? O tio chato mora lá em Porto Alegre, né? Cara, tem que agradecer o cara, João Norberto. A pessoa que não ia ser citado. João Norberto, que sempre é citado porque é o nosso ouvinte mais assíduo. É o cara que tá literalmente sempre com a gente, sempre comentando, sempre falando, sempre dando o pitaco dele. Inclusive, nesse um ano foi pai, né? Olha aí, tem a gente... uma menininha da mesma idade do Quadrincast, praticamente. Olha aí. É, e a gente citou ela aqui, deu parabéns pra ele, de novo reforçamos, e o cara tá sempre com a gente, de longe é o nosso ouvinte mais assíduo, e eu desafio vocês aqui a derrubarem o posto do João Norberto. Isso aí. É. Mas não começa aquela putaria de colocar primeiro o first nos comentários. Vamos. É, pau no cu do first. É, comentar com autoridade aí, pô. É isso aí, e vamos ter alguma coisa pra falar. Vamos agradecer as deusas da Ilha Temiscira, né, que, se não me engano, gravaram com a Bárbara já, né? Isso, gravaram com a Bárbara, legal. É que homem não pode pisar em Temiscira, né? Tem essa. É, então tu tá tranquilo, cara. Tu não vai gravar com ela também, não? Pô, cara, eu vou junto contigo. Quando a gente for oficializar a nossa união. Beleza. Cara, o senhor Seu Panda e o pessoal do Cruzador Fantasma, que inclusive a gente indicou aqui. Cara, o senhor Seu Panda que foi o cara que ele e o Alan Moore foram as únicas vezes que não conseguiu gravar o Quadricast, né? O senhor Seu Panda pode falar que ele tem alguma coisa em comum com o Alan Moore. É, se igualou o Alan Moore, assim como o Herrera se igualou a Messi. Se igualou, né? E aí travou literalmente a gravação, a gente não conseguiu gravar, mas ele vai voltar com certeza ainda no próximo ano. O Edu Rock, o pessoal do Vida Aberta Cast, que tá sempre com a gente aí, divulgando, citando, chamando a gente pra gravar. Esses são de fé. Esses são parceiros de fé desde o começo, né? O Rafael Smoke, que gravou com a gente Zumbis, é isso, Luiz? Isso, gravou lá o participação no do Quadrincast sobre Zumbis, né? E presença inclusive, constante no Twitter também, né? Isso, e que inclusive agora tá voltando a podosfera com o Taberna do Smoke, né? Taberna Cast, agora que acabou o TCC dele, pode esperar que a gente vai também chamar ele pra participar mais vezes aqui. E o pessoal do Baderna Cast, cara, que também é... Os irmãos de fé nosso gravou com a gente os filmes do Alan Moore, Pimp Mal, Queiroz, todo o pessoal lá. O Pimp Mal, inclusive, que é o cara que rivaliza com o Leandro Laurentino, o cara mais mal-humorado do planeta Terra. Mas é gente boa. Mas é gente boa demais. Diferente do Leandro. Não, os dois são. Um é mais estrela que o outro, mas os dois são. Os dois são. Né? E também de lembrar também do Eduardo Spur, cara, que foi o nosso primeiro convidado de nome, acho que foi o cara que ajudou a gente a colocar a gente no mapa, né, pra falar verdade. Um pouquinho da experiência dele. Foi um podcast muito bacana. Muito bacana, nosso primeiro convidado, muita pergunta nada a ver, a gravação, muita gafe da nossa parte, né, muito negócio estranho, mas ficou bem legal no final, e a gente tem muito a agradecer ainda ao Spur, cara. É, que foi ele que meio que colocou a gente no mapa, então a gente tem que citar sim. E claro, agradecendo principalmente aos nossos ouvintes, né? Que muito mais do que nós, são a principal força motriz do Quadrincast, né? A gente só existe por causa deles. Cara, é isso aí, cara. É, a gente grava, mas se ninguém quiser ouvir, não adianta nada, né? Graças à tropa Quadrincast, que nesse meio tempo aí só cresceu, a gente pode citar vários exemplos aí, o sorteio do Guerra Secretas, os 300 do Quadrincast, lembra? Que já tá em 500. Ih, cara, muita coisa aí acontecendo, que o Quadrincast botou no mapa, muita gente retuita a gente, muita gente elogia, muita gente convida a gente pra participar de outros casts, que assim, vamos tentar se desdobrar, participar de todo mundo. E é isso, cara, a gente tá muito feliz aqui de completar esse um ano. Vamos agradecer mais uma vez a quem retuitou, a quem linkou, a quem ajudou a divulgar o Quadrincast, não só na edição número 23, mas nesse ano inteiro que a gente completou agora. Então, eu convido a todos para participarem do aniversário do primeiro ano de Quadrincast. Primeiro aniversário do Quadrincast. Então, galera, vem comigo, como diria o Glória Andrade. Bom, para eu falar sobre a história que eu escolhi, que é a conhecidíssima Morte da Fênix, eu tenho que contar um pouco da história de como que eu comecei a ler quadrinhos, e aí vocês vão entender por que que a história me marcou muito. Na verdade, eu comecei a ler quadrinhos comprando gibi usado numa banca de quadrinhos que ficava perto de onde eu morava. A primeira revista que eu comprei realmente numa banca de jornal foi justamente Super Aventuras Marvel 30, que saiu aqui no Brasil em 84, publicado pela Abril. Isso pega a idade, né? Isso é foda. Caraca, velho, eu não sabia falar nessa época. Pô, mas eu aprendi a ler com eu já era nascido, não sabia falar ainda. Pois é, e nessa história nessa revista tinha uma história dos X-Men que fazia parte da saga da Fênix Negra, como ficou conhecida depois, né? E aquela história me interessou, assim, eu já tinha lido alguma coisa nessas revistas usadas que eu comprava, eu já tinha lido alguma coisa de X-Men, mas era uma mistureba danada, da RGE, tinha coisa que os heróis todos com nomes traduzidos de forma diferente. Veja, se você já achou, que falar que comprava revista usada em 84 já era coisa de velho, o cara falou RGE, amigo. Que isso? Pois é, mas como apesar de estar lendo esses quadrinhos eu ainda era uma criança de 6 anos, eu não tinha muita noção dessa coisa de numeração, das revistas em banca, e aí passou na minha cabeça um período de tempo enorme, né? E aí eu fui à banca num outro dia qualquer para comprar novamente uma revista em quadrinhos, e aí comprei o número 31, ou seja, na minha cabeça tinha passado um tempo enorme, mas tinha passado na verdade apenas um mês, né? E eu acabei comprando por acaso a continuação daquela história, e na mesma época saiu Grandes Heróis Marvel 7, que é justamente um especial que a Abril publicou com as três últimas histórias lá da saga da Fênix Negra. Mas era Abril Edition? Chegou até Abril Edition na saga da Fênix Negra? Não, era uma... Que eu saiba não, né? Assim, pelo que depois... Você nunca chegou a tentar ler depois? Não. Não é que eu não tenha tentado ler, é porque eu perdi o formatinho que eu comprei, né? Então eu não pude comparar pra saber se teve corte, se teve alguma coisa assim. Mas voltando, o que me surpreendeu mais na história é que primeiro ela tinha um spoiler foda na capa. A capa do Grandes Heróis Marvel 7 era justamente a Fênix morta nos braços do Ciclope e todos os X-Men atrás, né? A princípio, quando eu vi aquilo, eu não acreditava que a Fênix fosse morrer na história realmente. Porque era uma coisa assim, que super-herói nunca morre, né? É aquele tipo de coisa que, não, colocam isso daqui na capa pro pessoal, sei lá, pra atrair os leitores e tudo, mas não vão matar a Fênix, né? E eu comecei a ler a história com esse pensamento. Não, a Fênix não vai morrer. E aí, quem leu a história sabe que durante a história, a Fênix Negra, aquilo já era uma coisa que já estava sendo bem diferente para mim. A Fênix tinha se tornado, tinha sido consumida, sei lá, tinha sido controlada pelo poder dela, né? E tinha se tornado a Fênix Negra. Ela se tornou inimiga de todos os X-Men. Imagina uma criança vendo aquilo, né? Os amigos dela, aqueles que lutavam ao lado dela, estavam, na verdade, sendo massacrados, porque a Fênix Negra era super poderosa, tinha poderes manipular a realidade até e tudo. Telecinese fez... a nível absurdo, né? Porra, ela destruiu um planeta, né, na verdade, com o poder dela. Então, assim, aquilo ali já, de certa forma, me chocou, né? Era os heróis lutando contra uma amiga, né? E aí eu tinha noção de que eles não podiam matar, não iriam fazer nada disso com ela, porque, afinal de contas, além deles serem heróis, ela era uma amiga, parte do grupo, né? E em algum momento da história, o Xavier, ele consegue conter o poder da Fênix. Ele consegue derrotar a Fênix Negra, e aí, segundo a história, com a ajuda da própria Jean Grey, né? Que em alguma parte da consciência dela estava lutando contra a corrupção da Fênix Negra, e resolve o problema, pelo menos aparentemente naquele momento. A Fênix estava controlada, a Jean estava bem, o Ciclope lá abraça ela, os dois ficam bem, e eu pensei, pô, ainda faltava bastante para acabar a história. Eu falei, ué, o que, que vem depois disso? E aí é quando os Shi'ars entram na história, eles vão parar na Lua, os X-Men todos, né? E a Lilandra diz que a Fênix precisava ser sacrificada. Xavier propõe uma espécie de duelo pela vida da Fênix. E aí apresentam outra coisa interessante, que foi a Guarda Imperial de Shi'ar. Naquele momento não tinha... Que é a cópia da Legião dos Super-Heróis. Exatamente, naquela época não tinha essa noção, né? Depois, com o tempo, comparando as duas equipes, é que eu vi que era uma homenagem à Legião dos Super-Heróis, né? Mas na época, a única coisa que eu sabia é que eles eram muito mais poderosos do que os X-Men, né? Não só em número, mas em termos de poder mesmo. E aí a história se desenvolve com aqueles X-Men, não tinham chance nenhuma, tentaram até o fim, mas não tinham chance nenhuma contra a Guarda Imperial. E a Jean, nas últimas páginas da história, praticamente, ela vê o que ela estava se tornando, né? Ela estava cedendo novamente à tentação da Fênix Negra lá, estava se tornando novamente má. E aí, antes que ela perdesse totalmente o controle, ela se mata na frente do Ciclope. E assim, eu lendo a história, eu pensei, cara, não tô acreditando que isso tá acontecendo. Peraí, ela morreu mesmo? Calma aí, deixa eu ver isso direito, deixa eu reler e tal. E realmente foi um baque, assim, na época, quando eu tava lendo. Assim, foi a primeira história de heróis com uma morte mesmo, de um deles, que eu tava lendo, né? Não sei se foi a primeira morte pra valer, assim, na Marvel e na DC. Eu não sei dizer, vocês sabem? Pra valer. Pra valer na época, né? Valeu por um bom tempo, né? Um ano, sei lá, quanto tempo que durou a morte. Não, da Fênix, valeu, mas... valeu uns 15 anos. Não, durou. Durou bastante. Durou bastante. Ela só foi voltar na época, né? Do X-Factor, né? Na época do. Ela voltou na década de 80 só. É, década ela, de 80. Ela abriu o precedente para as ressurreições da Marvel, né? Mas ela é a Fênix, né, cara? Pelo menos era coerente nesse ponto. Então, o nome dela é que ela ia voltar algum dia, né, cara? Mas antes dela voltar, já tinha mais um Pryor, né? Ela voltou brevemente naquele crossover que teve dos Titãs. É assim, e é legal porque esse crossover é da época que os crossovers entravam na cronologia, né, cara? Realmente, mas acabou que depois mostraram que na verdade não era a Jean Grey mesmo, né, que tinha voltado naquele crossover, tinha sido só de alguma forma a entidade Fênix. Mas enfim, voltando a falar da morte da Fênix, eu acho que foi por isso que a história me marcou, né? Foi uma das primeiras que eu li, e ter esse final muito surpreendente, né, apesar da capa. foi bem chocante, eu lembro até hoje, assim, foi o primeiro encadernado assim que encadernado americano que eu comprei foi justamente o da saga da Fênix Negra, até porque eu perdi o formatinho, eu mudava muito de casa em casa, minha mãe tinha um método muito bom para evitar juntar traço em quadrinhos, né? Que é justamente jogar o quadrinho fora. Então, é muito efetivo o método, inclusive. Pois é, e aí eu tive que depois correr atrás desse material assim. Mas até hoje continua sendo uma das melhores histórias que eu já li. Uma coisa que você comentou, né, que a morte da Fênix seria talvez a primeira mesmo pra valer, né, que durou muitos anos. Eu lembro que na época que saiu saiu acho que uma reedição em alguma revista da Marvel, né, tinha uma entrevista dos criadores, né, da história. E eles até falavam que a morte da Fênix abriu uma nova era, né, nos quadrinhos. Porque até então, os roteiristas matavam o quê? Matavam, às vezes, o coadjuvante, né? Até teve a questão da morte da Gwen Stacy, que foi um pouco antes também, que também foi marcante. Mas a Fênix Negra foi a primeira, realmente, a protagonista de uma série, né? Mesmo o supergrupo que morreu e não é aquela coisa de morreu e na história seguinte tá de volta, era morreu e enterraram mesmo e esqueceram por um bom tempo. E tem um outro detalhe aí, né? Tem acho que nessa mesma entrevista aí, no final do encadernado da história, eles falam que tinha um final alternativo, né? Que a Jean Grey não morria, na verdade, né? Eles eram derrotados e ela perdia os poderes. Eles faziam um procedimento ela ficava acorrentada, sofrendo durante a eternidade numa lua. Era uma coisa bem mais leve, não, assim. Era uma coisa, não, era uma coisa mais tranquila. Aí o Jim Shooter, que era o editor-chefe, meteu a bronca e falou, cara, mata ela logo. Na verdade, o Jim Shooter fez isso também porque ele não se conformava com o fato dela ter destruído um planeta, uma galáxia inteira e ficar por isso mesmo, né? No final, tô curada, não sou mais apenas negra, beleza, e acabou, tá tudo bem. Ele não aceitava isso e aí meio que até obrigou, tava numa palestra que o Claremont deu recentemente aqui no Rio, ele falou isso, de que ele foi praticamente obrigado a matar a Fênix. Não era a intenção dele inicialmente, mas aí como ele calhou de botar aquele quadrinho lá dela destruindo um planeta, né, depois não teve mais o que fazer. Quis causar impacto, teve que ir até o fim, né? Pois é. É, mas vamos concordar que foi melhor, né? Entrou pra história. Pois é. A gente não estaria falando aqui hoje se eu não tivesse morrido, né? Bom, a história que eu escolhi falar não é exatamente a história que eu comecei a ler, até porque eu fui alfabetizado com quadrinhos, né? Eu aprendi a ler em duas línguas, basicamente, lendo gibi, né? A primeira em português, depois em inglês, né? Não é exatamente uma das primeiras. Eu comecei com Tio Patinhas, com Super-Homem, com... Eu lembro até hoje da Wolverine 4 da Abril. Que porra, eu sempre... velho, uma das minhas primeiras foi o Wolverine 6, cara. Então, Wolverine 4, que ele tinha aquela mascarazinha feita de pedaço de pano, lá em Madripoor. Ele não, ele tinha um tapa-olho. Não, ele tinha o tapa-olho quando ele tava assim, quando ele entrava em missão, ele usava uma máscara de meia calça. Exatamente, Mas, assim, Esse foi o início. Não, essa fase, eu comecei a ler, na verdade, basicamente o seguinte. Eu ia pro bar com meu pai, e ele tava lá no bar, vendo o jogo, bebendo com os amigos dele, e eu era criança, eu tinha que fazer alguma coisa lá, né, pra não ficar enchendo o saco dele. O que ele fazia, cara? Revista naquela época era muito barato, então ele comprava tudo que tinha na banca e dava pra mim ler, e eu lia. E eu ficava a tarde inteira lendo o gibi lá e assim, só que sem saber ler ainda. E eu fui aprendendo a ler nessa brincadeira, né? Só que a história que eu resolvi falar não está relacionada a isso, né? Está relacionado a Homem-Aranha Azul. Né, do polêmico, sempre animado Jeff Loeb, né, que todo mundo aqui gosta, um ótimo escritor, né? Né? Mas ele, na parceria dele que ele tem com o Tim Sale, ele escreveu algumas histórias realmente interessantes, né? E entre elas eu acho que é o Homem-Aranha Azul. Eu escolhi essa história porque ela representa duas coisas. Ela representa primeiro, acho que o período mais importante da história do Homem-Aranha. E ela fala basicamente da época, acho que da principal história do Homem-Aranha, que eu acho que é a mais lembrada, que é a mais citada, que sempre ela é referenciada nos filmes. E basicamente toda a história do Homem-Aranha que aparece uma ponte, ela é referenciada, que é a morte da Gwen Stacy. E o Homem-Aranha Azul, ela trata basicamente de como o Aranha conheceu a Gwen, né? Como eles se apaixonaram e como eles se tornaram um casal pra a morte dela fazer o impacto que fez. Eu já tinha lido antes a morte da Gwen Stacy, só que não tinha tido tanto impacto pra mim. Porque eu não conhecia, eu li a história da Gwen Stacy solta, né? Como o Leandro falou agora há pouco, você é pequeno ou mais novo, você não tá interessado em seguir o encadeamento da história, né? Você vai lá, lê uma edição e dane-se, morreu a namorada do Homem-Aranha. Beleza. Pesado, mas... Porra, que insensibilidade, cara. Pô, também achei agora. Caralho. Não, só cara, morreu a mulher. Cara, é aquela época que assim, morreu a namorada do Homem-Aranha, poderia ter morrido a princesa lá do jogo do Mario, cara. Então... Só que assim, eu li o Homem-Aranha Azul. Pense numa fase de merda da vida. Né? E aí, cara, no que eu li o Homem-Aranha Azul, eu lembro que tava saindo o primeiro filme do Homem-Aranha, então tava sendo encadenado pra caramba do Aranha. E aí eu fui comprando todos, né? Pra você ter uma ideia, a minha diversão era vir pro computador ficar no chat da AOL. Meu Deus do céu. Então, cara, meu Deus, que vida, cara, que vida, cara, meu Deus, que vida. Era difícil. Tá certo, tá justificado já. Era uma alegria. Então, assim, inclusive a mulher do Ricardo chegou a me dar uma bronca. Porra, sai desse computador, caralho. Todo dia que tu tá aqui vendo, tu tá aí. Tá vendo? É verdade isso aí. E aí, eu li o Homem-Aranha Azul nessa fase, né? Aquele negócio, tipo... E você lendo a história no decorrer do negócio, o Parker, ele vai passando por uma transição. Ele passa daquele nerd, né? O clássico nerd introvertido, que sofria bullying, pra um cara adulto, jovem, na faculdade, mais confiante, e chegou até ter o lance mais... mentiroso da história do Homem-Aranha até hoje, que as duas meninas mais gatas da turma estão disputando ele, cara. E ele esnobando as meninas. Altamente improvável, né? Altamente improvável. Acho que mais bizarro do que ser mordido por uma aranha radioativa é uma loura e uma ruiva ficarem disputando você. Eu acho que... isso é uma das coisas que sempre foi meio... É coisa só dos quadrinhos mesmo, porque é impossível. Eu acho que não existe isso. Eu acho que este deixando claro quando você é um nerd, né? Como era o Peter Parker. Exatamente. Assim como todos nós, né? Já seria pra gente... de comemoração cair uma. E não precisava nem ser. Não precisava nem ser tão bonito igual nenhuma das duas, entendeu? Caísse uma, já mais ou menos, já tá bom. Olha as revelações. Duas? Olha as revelações. Depois de serem homenageados por suas esposas, olha o que os caras falam, meu. Qualquer uma que viesse tava valendo. Não, tô colocando a coisa na ótica do Peter Parker. Vamos pra uma coisa. Deixa eu chamar autocrítica. Cara, e assim, naquelas histórias dos anos 70, você era tudo muito rápido, você não pegava algumas nuances que hoje nos quadrinhos modernos você tem. E você lendo Homem-Aranha Azul, tem alguns quadros que não tem fala nenhuma, tem apenas expressões. Uns quadros vazios, algumas coisas que você vai absorvendo muito mais. E não tem como você não se apaixonar nem pela Gwen, nem pela Mary Jane, né? Você não ficar espantado com a decisão do Flash, que no começo da história, que a história são 6 edições, no começo da história ele decide, ele só zoa o Parker, é um cara completamente idiota. Pra última edição ele tá querendo se alistar no exército pra fazer alguma diferença no mundo, né, inspirado pelos atos do Homem-Aranha. E isso, na época que eu li a primeira vez, me fez revisitar algumas histórias antigas do Homem-Aranha. E aí sim, quando eu li a história da morte da Gwen Stacy, eu fiquei abalado. Que eu li que parecia que tinha morrido alguém da minha família. O legal dessa história, quando eu li, eu, na verdade, eu não fiz isso, né, de ler ela primeiro pra depois voltar lá atrás. Mas você tem o tempo todo que você tá lendo, tá lendo aquela crônica de uma morte anunciada, né? Você já sabe tudo o que vai acontecer ali, e aí vai ficando pesado, em termos, né? A leitura vai ficando. Você vai ficando mais entristecido conforme as coisas vão acontecendo. Eu acho que esse é o grande mérito da história mesmo. Mas o grande barato é que a história é narrada pelo próprio Parker, como se ele estivesse falando num gravador, sabe? Mundo da Lua. Uhum. Ele tava falando num gravador. Lucas Silva, ele tava falando num gravador e ele tava narrando. Narrando com. Assim, é meio Valentine's Day, assim, contando a história pra Gwen, né, em fitas que ela nunca iria ouvir, sobre o lado dele da história, né? Como se ele estivesse contando pra ela o lado dele da história, só que ela já tinha falecido na época. E no final, cara, tem o gancho que eu acho que é o negócio que todo fã do Aranha tem isso na cabeça, que é a história da Mary Jane aceitar que ela só ficou com o Parker porque a Gwen morreu. E assim, ela aparece num quadrinho final, tipo, ele tá num sótão gravando e tal, e ele é meio pego de surpresa, não sei como o sentido de aranha dele não apitou, né? Mas ele é pego de surpresa e ela fala, eu vi o suficiente, diz pra Gwen que eu também sinto falta dela. Elas chegaram a ser amigas rapidamente, né? Elas chegaram a ter, e isso pra mim foi um ciclo que, assim, voltou um interesse maior pra mim de revisitar as histórias antigas com outro olhar, né? Aquelas, geralmente, as histórias mais antigas a gente fala que fica datado, só que a gente não consegue visualizar as histórias com os olhos que a gente tem realmente que ver, né? E pra mim foi uma sequência de histórias densas aí. Você começa a revisitar histórias antigas com outros olhares, começa a achar muito mais interessante. Então, na verdade, naquele momento não foi um nascimento de um nerd, foi um renascimento de um nerd, de ver muito mais profundidade nas coisas que eu via antes. E aí você parou de frequentar o chat da UOL? Da UOL? É, saiu, não, de... não, saiu dessas drogas. Eu passei a entrar na UOL como Jumento 28CM. Fazendo propaganda enganosa por lá. Mas voltando à história, cara, se eu acho que eu tenho que recomendar alguma coisa do Jeff Loeb, eu sei que é um cara que tem um nome que escreveu muita bobagem, isso é fato, mas o que ele escreveu de bom é muito bom. Acho que vale a pena revisitar essa história aí pra quem é fã do Aranha, pra quem não é fã de quadrinhos mesmo. Acho que pra quem não é uma história que você... É tipo música da Legião Urbana, né? Você escuta e você fica triste. Pra quem tá com dor de cotovelo. Pra quem tá querendo curtir aquela dor de cotovelo, acho que vale a pena. Mas assim, é uma puta de uma história boa, mas profunda, humana pra caramba. E assim, tem um monte de vilão bucha do Aranha daquela época. Tem o Reno, tem o Abutre. É uma história curtinha, né? Aqui acho que saiu. Eram quatro edições originalmente. Eram seis edições originalmente, saíram em três partes aqui, depois saiu encadernado. Ainda tem uma história engraçada com esse encadernado, que além de tudo, eu emprestei esse encadernado e o filho da puta que tava lendo meu encadernado tomou chuva, destruiu. Puta. Encadernado. Isso é bem feito pra ti, cara. E hoje, o que eu tenho hoje, é o segundo encadernado de Homem-Aranha Azul. Que eu ganhei desse amigo meu, que é o Henrique. Na real, essa aí acho que foi o último bom trabalho do Jeff Loeb Team Sale, né? Porque logo em seguida eles fazem a Hulk cinza, né? Hulk Grey, que não é a grande coisa. Não é legal, não é legal. Não é a grande uma coisa. Aposta. Aí o Jeff Loeb lá pra escrever o Superman e Batman e só faz merda depois, né? Nesse eu já achei o desenho do Team Sale inferior ao do Longo Dia das Bruxas e do Quatro Estações. Não, ele adapta o estilo, né, pro Homem-Aranha. É que, na verdade, a história é um pouco mais triste, mas se você reparar, o Harry Osborn, ele tem cara de drogadinho mesmo. A Mary Jane tem trejeitos de piriguete, como ela tinha originalmente. Várias. Né, várias. A Gwen tinha... linguagem, o desenho dela, a linguagem corporal dela, de realmente uma pessoa mais tímida, mais reservada. O Flash era o bully clássico. E o legal do desenho do Team Sale é que ele realmente mostra diferenças entre os personagens, né? São poucos os desenhistas que conseguem passar isso pra você num traço simples que nem o dele, né? Assim, é uma boa revisão. É interessante, só uma curiosidade, que o título azul faz referência à cor do uniforme do Homem-Aranha, né? Como fez o Hulk cinza, o Demolidor Yellow. Mas o interessante é que o azul, eles na época eles queriam dizer blue, né? Que blue é triste em inglês, né? É blue. Tem uma frase do Aranha no final, quando ele tá gravando, que assim, nessa época do ano eu sempre me sinto reconhecendo as cores azuis, né? Como aquele estilo musical, o jazz. Imagina como só ficou muito, muito, muito boa, né, cara? Tradutor bem ligado esse, né, cara? Não, mas depois ele fala o blues, né? O jazz, o blues, que são todos tristes. Mas o primeiro foi jazz, isso que eu achei engraçado. Essa é diferente, né, no inglês e no português. Em português o azul tem outra conotação, né? Em inglês não, é que tem esse ar de tristeza e tal, essa conotação de tristeza mesmo. Tem aquela expressão, I got the blue, é que você tá triste, né? A história que eu escolhi pra falar, na verdade, é muito óbvia, tá no, nos clássicos aí dos quadrinhos. Mas vou explicar mais por que eu escolhi para entender o impacto que ela teve e como que ela me fez chegar nos quadrinhos e virar fã. Bom, eu acho que eu comecei a ler quadrinhos como a maioria das crianças no Brasil, lendo Turma da Mônica, né? Lá nos meus 6 anos eu ganhei uma assinatura da minha madrinha e tal, e eu comecei a ler todas as revistas da Mônica e tal, e foi muito assim por algum tempo, né? Na época, um tempo depois, eu tenho um tio que ele foi militante de esquerda há muito tempo, trabalhava com o PT e tal, e assim, e ele tinha uma biblioteca assim um tanto diversa, né? Ele tinha coisas do Marx e muitos livros de política, de assuntos de história e uma série de coisas. E eu ali nesse meio, quando ele morava com a minha avó na época e tal, e eu, quando passava uns dias lá, tava sempre fuçando ali nas coisas dele e tal. E aí eu encontro um encadernado muito assim, diferente, né? Um livro diferente, que era Batman, o Cavaleiro das Trevas. Então, achei aquilo estranho, aquela capa, o Batman, Super-Homem ali no pôr do sol, um encarando o outro e tal. O né? Pôr do sol, o clássico Céus Vermelhos. É, e na época que o céu ficava vermelho, era sinal que o bicho tava pegando. Exatamente, é aquilo ali, né? Então você imagina, a minha referência de Batman era o até aquela época, né? Era o seriado do Adam West, né? E o desenho dos Super Amigos. Eu conheci os caras assim, né? E a minha única referência prévia de quadrinhos era a Mônica. Então você imagina a situação de você abrir aquela história, ver o desenho, os desenhos do Frank Miller, a arte final do Klaus Janson, aquela arte crua, feia de certa forma, né? E aquilo ali ficou muito marcado na minha mente, né? Porque aquilo era. Eu olhava aquilo e eu entendia que aquilo não era pra mim naquela época. Que aquilo era muito complexo, que aquilo era muito, de uma certa forma, errado ou proibido, sei lá, né? E aquilo, só que aquelas imagens, aquela forma crua, a violência, o próprio Batman com um rifle no começo da história e tal, velho, toda aquela imagem ficou muito assim gravado na minha memória. Eu não lembro nem se eu cheguei a ler na época, né? Eu acho até que eu não li, eu só folheei aquilo e tal e depois devolvi, só que aquilo ficou, né? Aquilo ficou na minha cabeça por muito tempo, passou muitos anos e tal. E aí quando eu realmente comecei a colecionar quadrinhos de super-heróis, aí a gente até comentei um pouco quando a gente gravou o podcast sobre Capitão América, lá no episódio 3, que eu falei que eu comecei a colecionar quadrinhos com o Capitão América, né? E foi justamente uma história que o Capitão América também pega uma metralhadora e na saga do Apátrida e tal, e aí vai. Então foi quando eu comecei a ter esse contato. E quando eu comecei a ir atrás de sebos e tal, eu lembrei de Cavaleiro das Trevas de novo e fui atrás daquele mesmo encadernado. E aí realmente eu fui ler, fui conhecer o que que era a história de Cavaleiro das Trevas, o que que aquilo significou. Aí eu já tinha 15 anos e tal, apesar de que Cavaleiro das Trevas é como Watchmen, né? Quanto mais você vai lendo, mais você vai pescando referências. Quanto mais velho você fica, melhor você entende a situação, né? Então muito por causa disso que eu escolhi Cavaleiro das Trevas, porque foi realmente ela ficou um menino de menos de 10 anos viu aquilo, percebeu que não é assim, acho que dentro da minha cabeça falou, não, isso aqui não é pra mim agora, mas aquilo ficou gravado na minha cabeça. Passou vários anos, depois de muitos anos eu fui atrás dela de novo e aí entendi o que que era. E o que que era o Batman, e o que que essa história fez para os quadrinhos, porque, né, do lado do Watchmen ela mudou tudo, ela mudou toda a forma de se fazer quadrinhos de super-heróis da época que ela saiu em 85, dali pra frente, entendeu? Então é... Pro bem e pro mal também, né? É. Pro bem e pro mal. Durou uns bons 20 anos aí, o herói que era herói tinha que ter arma na mão, dente cerrado e... Ninguém conseguia ter a profundidade que o Frank Miller conseguia dar no Batman, né? Uma coisa que o Ricardo falou aí, que de certa forma eu fiquei assim pensando, é que ele teve essa maturidade, né, de ver que a coisa não era pra ele, que ele ainda tava muito novo pra ler. Eu lembro que eu autoestima, não tinha muito isso, a gente se vê por aqui, né, velho? Pois é, eu não tinha muito isso não. Eu acho até que isso foi ruim, porque eu peguei pra ler o Watchmen, Cavaleiro das Trevas, tudo isso molecão, e realmente eu não conseguia aproveitar tudo que a história tinha, né, de legal pra oferecer, justamente por conta disso que ele falou. Não era pra mim, não era um quadrinho pra uma criança, sei lá, de... Eu não consigo me lembrar se eu realmente li ou se eu li alguma coisa ou se eu nem li, só folheei e tal. Eu tenho na minha lembrança que eu acho que eu só folheei, mas porque eu não conseguia guardar nada, não guardei, eu guardei as imagens, entendeu? Eu guardei o Batman socando o Super-Homem no final. Ele com o general morto lá, com a bandeira dos Estados Unidos. Ou ele todo quebrado com a Robin e tal. A luta na lama lá com o líder mutante, aquela coisa toda. Então, essas várias imagens assim, dessa crueza, da violência, de uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Que eu acho que. Que marcaram e eu entendia naquela hora que não era pra mim naquele momento. Eu sabia que eu tava fazendo alguma coisa meio errada, vai, digamos assim, né? Vendo uma coisa que ainda não era pros meus olhos, né? Mas de uma forma foi legal, porque talvez eu não tivesse tido o acesso a isso se não fosse esse meu tio que tinha essa veia diferente, né? Que tinha essa... Ele é, né? Um contestador, politizado, enxerga o mundo de uma outra comunista, forma. Maldito. Por muitos anos foi. Comunista, né? Um badernista, como diria o Daniel HDR. É, exatamente. Então, um detalhe para complementar. Esse meu tio, ele não colecionava quadrinhos. Ele só tinha esse. Só essa história. O cara tô ele não colecionava. Né? Eu nunca perguntei para ele também. Uma vez eu comentei essa história com ele e tal, mas faz muitos anos. E nem ele direito soube me explicar na época. Assim, alguém recomendou pra ele, ele guardou e tava lá, então eu não sei. Esse papo tá estranho, hein, cara? Eu encontrei aquela revista lá, no meio dos livros dele, lá onde ele guardava tal, eu devo ter lido Batman ali e me interessou e puxei e tal, mas ele nunca colecionou quadrinhos, não entende nada tal, mas ele tinha Cavaleiro das Trevas. Talvez só pela... Pelo contexto político. Nessa época, né, o pessoal como que era mais, digamos assim, contestador, né, pessoal mais politizado e tal. Subversivo. Começaram a ler esses quadrinhos, justamente o Cavaleiro das Trevas, o Watchman. Aí, se eu não me engano, alguns anos depois já começou a aparecer o Sandman. E aí eles começaram a acompanhar esse pessoal um pouco mais quadrinho, deixou... Teve um lado subversivo também, né? Deixou de ser bobeirinha. Né? O pessoal começou a ver um significado um pouco maior, né? O próprio V de Vingança, né? Dessa época também, acho que o pessoal dessa época lia bastante com esse intuito, né? De ser uma coisa mais subversiva, anti-sistema, né? Também. Cara, V de Vingança é a história preferida dos estudantes de história, sociologia... O interessante disso é que apesar do o mais interessante assim dessa história é que talvez se ele tivesse lá um V de Vingança, talvez eu não tivesse me impactado tanto, porque nenhum dos personagens ali era conhecido pra mim naquele momento, né? E era o Batman, né? De qualquer forma, era a grande reviravolta da coisa era justamente ser o Batman, né? Ser um super-herói, aquela coisa, imagem do herói e aquela coisa toda, né? Bom, a história que eu escolhi pra falar hoje tem a ver também um pouco com o meu autor favorito, né? Pra quem lembra do Quadrincast 11, que a gente falou sobre autores favoritos, se você não ouviu, vai lá conferir. O meu autor favorito foi o Marvel Wolfman. Porque quando eu comecei a ler quadrinhos de super-heróis mesmo, assim como vocês, também comecei com Turma da Mônica, os quadrinhos da Disney, um pouco de Asterix também. Mas eu fui trazido pro mundo dos super-heróis, principalmente pela fase dos Novos Titãs do Marvel Wolfman, né? E assim, desde que começou a sair a revista dos Novos Titãs aqui pela Abril, lá pros anos 82, 81, se eu não me engano, era uma revista que eu ia na banca e comprava todo dia, né? Todo dia não, né? Todo mês. Então, assim, eu praticamente fui acompanhando o grupo desde o começo ali. E aí, conforme o tempo foi passando, né? E acompanhando as histórias dos Titãs, e aí o Marvel Wolfman cria uma nova personagem, né? Que era a Terra, né? A Dana Markoff. Com o tempo, né? Ela começou meio como uma vilã, né? E os Titãs meio que redimiram ela e ela começou a participar do grupo, né? E até aí era uma história normal, né? Como qualquer outra história hoje em dia. Mas, assim, no meio do caminho, o Marvel Wolfman já deixou claro que as coisas não eram bem assim, né? Que, na verdade, ela era uma traidora, né? Que tava trabalhando com o Exterminador. E durante um ano foi isso, né? Foi basicamente uma preparação para Contrato de Judas, né? Que foi a saga onde realmente ela se revelou como vilã, né? Onde ela ajudou o Exterminador a caçar e capturar os Titãs. E para mim isso foi marcante, porque como eu acompanhei praticamente desde o começo, ficou aquela coisa, aquela ansiedade de, tipo, não foi uma coisa, numa edição começou e na outra edição já terminou. Foi uma coisa, assim, pensada durante muito tempo. E isso me impressionou bastante, essa história de conseguir esconder por basicamente um ano que a personagem era uma vilã mesmo, mas que os heróis não conseguiam descobrir isso. Rapidinho, só pra falar sobre isso aí, questão do ano, é que a gente foi um pouco prejudicado pela forma como foi publicado aqui no Brasil, né? Que eu acho que ela aparece na 10, na edição 13 de Titãs aqui no Brasil, revelam que ela era uma vilã, né? E nos Estados Unidos demorou muito mais tempo, né? Como eles foram acompanhando mês a mês, né? Demorou muito mais tempo para ela se revelar como vilã. Eu acho que os americanos chegaram a se afeiçoar mais pela personagem antes de ter essa revelação, né? Isso, exatamente. Tanto que aqui no Brasil, mais ou menos isso. Ela surgiu mais ou menos na edição 10, participou algumas das histórias de Titãs, aí na edição 13 que se revela, né, que ela tá, na verdade, trabalhando com o Exterminador. E se eu não me engano, é na 17 que começa mesmo a saga do Contrato de Judas, a saga em si. E 19, eu achei... 19, né? É 19? Eu lembro porque é a origem do Asa Noturna. Aliás, vamos combinar, cara. O cara ele trocou a sunga e a sapatinha de duende por uma gola e um decotão animal, né, cara? Não tecerei comentários ou a gente não vai acabar esse podcast hoje. Cara, o Jorge Pérez, ele é um dos meus desenhos favoritos, mas uma coisa que ele não sabe fazer é uniforme. Então, pra mim, essa saga foi marcante, porque foi aquela coisa que, até então, como eu comecei a ler quadrinhos mais ou menos um ano antes, né? Era muito aquelas historinhas meio rápidas, assim, tipo, a história continuava na mesma edição e acabava, já ia pra um outro vilão, né? Então, não era uma coisa assim longa. E Contrato de Judas, pra mim, foi a primeira história que realmente li que, tipo, não foi feita assim as peças, foi feita toda uma preparação, foi montado todo o cenário, tudo. Eu lembro de que eu li lá a primeira edição, né, que começou o Contrato de Judas mesmo, e o Dick Grayson descobrindo, né, como é que o Exterminador foi capturando os Titãs, cara, e você vê aquilo, fala, pô, você vê a genialidade que o Exterminador tem, né, porque ele conseguiu montar todas as armadilhas, todas as coisas, é especificamente para cada titã, né? E isso sem precisar, assim, praticamente levantar um dedo, né? Ele só mostrou que, além de ser um cara fodão na luta, no corpo a corpo, ele também ali que ele mostrou que ele é um estrategista fenomenal. Então, para mim, marcou por isso. Primeiro, por ser uma história longa, né? De uma história que não foi feita em duas edições, foi praticamente um ano, né? Foi uma história que mostrou um vilão muito foda, né? E mostrou, tipo, um potencial fenomenal nele. Foi uma história, para mim, muito bem contada, né? Toda a ação, né? A criação do Jericó, a transformação na Asa Noturna, foram coisas que ficaram por muito tempo. E principalmente para mim o final, né? Que eu acho que o final ali, que você vê a Terra perdendo controle e falando que vai matar todo mundo e tipo, perde o controle dos poderes e não para até que ela morre, cara, é uma coisa também que choca, né? Porque a gente pensa na questão dos super-heróis, ter superpoderes, essas coisas, mas e se a gente perdesse o controle, né? Se a gente tivesse algum superpoder desse tipo? Se a gente ficasse com tanta raiva que falasse, foda-se o mundo, eu vou estourar o que tem na minha frente. Mas uma coisa que eu lembro dessa história, né, me marcou também, foi justamente isso, né, porque assim, o Wolfman conseguiu mostrar que a Terra, ela não estava ali sendo controlada por ninguém, ela era uma psicopata mesmo. Que se fingiu de amiga dos titãs, inclusive no final, o Mutano, né, que era apaixonado pela Terra, ele fica tentando culpar o Exterminador pelo que aconteceu, e o Exterminador deixa muito claro que, na verdade, todas as escolhas foi a própria Terra que fez, né? Ela realmente foi. Ela já nasceu má, né? É uma coisa que ele fala. Ela nunca fez parte dos titãs realmente, né? Ela sempre foi uma vilã. Desde que entrou para a equipe. E uma outra coisa também legal é que mostrou a origem do Exterminador. Ele já vinha sendo vilão de várias histórias dos Titãs, né, desde as primeiras histórias do grupo, mas só ali no contrato de Judas é que mostraram a origem dele, de onde vieram os poderes, e que a gente conheceu um pouco mais da história dele. É outro, eu acho que é outro ponto positivo dessa saga, né? Realmente, dos Titãs, eu não consigo pensar em nenhuma outra que chegue perto até de igualar. É uma das melhores mesmo. Eu acho que essa, depois dessa, só. Eu não lembro como é que foi, saiu no Brasil, mas é Titans Hunt, da Sociedade Gnu lá. Mas assim, então, o contrato de Judas é uma das melhores histórias da DC, não só dos Titãs, né? É, com certeza. Pra mim, eu acho que é a história que botou os Titãs no hall, tipo, de medalhões da DC. Que até então era um grupo de sidekicks, né, cara? E aí tem alguns personagens novos, tá? Uma outra abordagem. Na época chamavam que eram os X-Men da DC, né? É, porque apesar de terem sidekicks, eram os que mais vendiam, né? Era os Titãs e a Legião, né? Nessa época. É o grupo jovem, né? Eram os jovens. Porque os X-Men também tinham essa coisa de ser um grupo mais jovem, né, de idade do que, por exemplo, o Quarteto ou os Vingadores, que eram heróis mais estabelecidos e mais velhos, né? É, mas eu acho que foi no contrato de Judas que realmente os Titãs alcançaram outro patamar. Então, a história que eu escolhi é razoavelmente recente, né? Não marcou minha infância como muitos aí. Mas é uma história muito boa e depois eu explico melhor porque que é emocionante para mim. Arqueiro Verde à Busca saiu na DC Especial pela Panini em 2004 e foi a primeira publicação, se não me engano, do Brad Meltzer, né, pela DC. E o primeiro contato que muita gente teve com o texto do Meltzer, né, foi meio que um soco na cara, assim, porque ele tem um estilo completamente diferente da maioria dos escritores. Ele leva tudo muito pro lado pessoal do personagem. Então, fazendo um resumo rápido da história, o Oliver Queen, Arqueiro Verde, tinha morrido, né, uma história meia boca lá, uns anos antes. Aí, não durou muito, voltou. Trouxeram ele de volta. E essa história é justamente dele resgatando, digamos, o que ficou pra trás com a morte dele. Ele primeiro encontra o Super-Homem e pergunta quem tava no funeral dele e tal. E depois ele revela que o Sombra, que é um antigo vilão da DC, ficou responsável de recuperar os pertences dele, que ligariam o nome dele, Oliver Queen, pro Arqueiro Verde. O Brad Nelson no final aqui, tem até um texto dele falando de onde surgiu a ideia, né? Que ele usa o termo aqui traduzido como porno faxineiro. Não, cara, isso é um conceito fantástico mesmo, cara. Imagina, você lá morre e vai lá, tua mulher acha né, os vídeos que você tem no computador. É osso, cara. Aí o Oliver Queen junto com o Roy, né, o antigo companheiro mirim dele, eles fazem tipo uma cruzada pros Estados Unidos, né, relembrando um pouco também aquela história clássica do Arqueiro Verde e Lanterna Verde, em busca do que ficou pra trás aí, que o Sombra não recuperou. Mas enfim, eu poderia destacar algumas partes aqui bem legais, que o Meltzer já foi mostrando assim, ele tem um jeito de escrever, além de levar tudo pro lado pessoal do personagem, né? Tipo, todos os personagens da DC parecem conhecer as identidades secretas, né? Todo mundo se conhece, todo mundo é meio com a família, né? E, além disso, ele bota aquelas pitadas de humor, né? Tipo, o Oliver Queen botando o papel na janela pra Oráculo escanear com o satélite, tipo, ela zoando ele direto. Muito engraçado, ele chegando na casa do Homem-Gato e o Homem-Gato tem cãezinho. Tipo, são coisas assim. Caraca, eu ri muito quando eu li essa porra. Mas assim, uma parte emocionante, por exemplo, o Oliver Queen, né, foi todo serelepe lá tentar propor a Dinah em casamento, né, e a partir do que ela foi falando, você vê que pela expressão do cara que ele foi murchando, tipo, ele foi, depois de tudo que aconteceu com ele, ele resolveu botar a vida dele de novo nos eixos, né, e o final da história também fala nisso, né. As decisões que ele tomou antes de ele morrer, acho que se ele soubesse que ele ia morrer antes de concluir tudo, ele tinha resolvido. O final, a história já tem muitos anos, eu posso falar, né? O final revela que ele já sabia que o Connor Rock era filho dele, nunca tinha mostrado isso nas histórias, né? E acho que isso foi um baque pra todo mundo que leu, né? Acho que ninguém esperava isso, né? Foi sim. É, isso aí foi legal, porque você não espera mesmo que. E outra, né? É um super-herói dizendo que ele foi filho da puta, né? Que ele foi um tremendo filho da puta. E isso você não acaba. Ele abandonou o filho, né? É. Então é isso, cara. É um super-herói, mas é um ser humano que às vezes faz umas merdas muito federal, né? E aí você fala assim, né, é uma coisa que já vem de anos e tal, mas tem um background lá atrás, naquela história dele lá com a minissérie com o Mike Grill lá, né, então é isso que foi mais legal, ele trouxe tudo isso aí e depois lá no final mostrou que ele era falho, muito falho, aliás. É muito engraçado porque esse final, ele é tão chocante porque quando o arqueiro ele começa a querer recuperar as coisas dele, ele vai no primeiro esconderijo dele, que seria a Flecha Caverna, né? E ele vai lá e o que ele tem que recuperar? Uma foto da Liga da Justiça. E ele fala, assim, como se ele tivesse entrado na Liga da Justiça. E ele comenta que, tipo, primeiro a gente tem que ir atrás das coisas mais importantes. E aí depois, no final da história, ele quebra aquilo e tem a foto dele escondida atrás da foto da Liga da Justiça, que é a foto dele com o Connor bebê. Cara, aquilo é uma porrada pra quem tá acompanhando a história. É a parte mais emocionante da história, eu acho. Pelo menos pra mim foi. Por que que eu escolhi essa história? Porque assim, a primeira vez que eu li, eu realmente chorei nessa parte, confesso. Tá? Que assim, meu pai é um pai muito presente, sempre cuidou de mim e do meu irmão, mas nós somos filhos de pais separados. Então, toda história que tem relacionamento pai e filho, porque meu pai, digamos, saiu de casa, eu tinha 8 anos. Então, toda história que remete a isso me emociona bastante. Então, essa história do Oliver Queen me emocionou muito esse final. Então, hoje em dia eu não choro mais lento, já vi diversas vezes. É, eu hoje em dia, sendo pai e pai separado, eu choro ainda, toda vez que eu vejo, leio essa história, e eu releio muitas vezes, porque eu gosto bastante também. É emocionante, assim, muito. Muito mesmo. Não, e é legal que essa série, ela deu início a toda uma. A toda uma nova série do Arqueiro, né? A história que eu escolhi não é tão depressiva, né, quanto a história que os outros membros do podcast escolheram. É uma história bem mais alegre, é uma história feita pra criança mesmo, eu li quando era criança. Não vou lembrar que idade eu tinha, não sei se eu tinha 7, 8, se já era mais velho. Mas eu já lia quadrinhos na época, aprendi a ler Turma da Mônica. Eu acho que todo brasileiro, quando começou a ler, em algum momento deu Turma da Mônica. E gostava muito também da... Além da Mônica, até não era minha favorita, eu gostava muito dos quadrinhos da Disney. Gostava muito do Pato Donald, de Patinhas. Até talvez por influência do desenho, né? Dos desenhos da Disney que passava muito na TV ainda. Eu adorava aqueles desenhos. Gostava muito, cara. Gostava muito de ler os patos, mas não colecionava. Era um leitor ocasional, assim... Comprava um quadrinho aqui, pegava na sala de espera, era aquela coisa. E caiu na minha mão, não me lembro por que vias, emprestado até de um colega do colégio, uma edição encadernada, acho que era já Disney Especial número 100, que encadernava toda a história e glória da Dinastia Pato. História e glória da Dinastia Pato é uma saga feita na Europa. Pra quem não sabe, muitos dos quadrinhos Disney que são publicados no Brasil até hoje... são feitos na Europa, né? Outra parte é feita nos Estados Unidos, outra parte é feita na Dinamarca. Mas muita coisa que a gente lê aqui no Brasil hoje é feita na Itália. E essa é a saga italiana que contaria, né, as origens da família do Tio Patinhas. Ela não é considerada para fins de cronologia, para quem gosta dessas coisas. Hoje em dia a Disney considera a história do Dom Rosa, né? Que é a saga do Tio Patinhas, que é feita nos Estados Unidos, seguindo a cronologia do Karl Barks. Até acho certo considerarem isso. Mas a saga da Dinastia Pato, ela começa de uma maneira fantástica para uma criança lendo, que é uma aventura espacial. O Tio Patinhas tem que ir até a Lua, porque o homem está chegando à Lua e ele lembra que ele guardou um baú na Lua, onde estão os tesouros da família dele. E ele, então ele convence os sobrinhos a ir com ele no foguete do Professor Pardal até a Lua. E ele encontra esse tesouro na verdade é um baú que tem 7 ou 8 moedas, e cada moeda é de uma época histórica diferente, e através das moedas eles contam. Então eles falam que a família remonta desde o Antigo Egito, lá o primeiro ancestral que eles mencionam é o Patinhas, que era, se não me engano, era tio da Cleopatra, imperador do Egito. O mais legal eram os nomes. Ah, não, os nomes da Disney. As coisas mais legais, assim, na Disney era essa questão dos nomes, que né? Eles fazem, uma referência. O que eles fazem de trocadilho. Méritos pro tradutor também, né? Não, é muito bom mesmo. Claro, sem dúvida. Eles sempre fizeram muito trocadilho com pato, cara. Tudo que é nome famoso, eles conseguem fazer trocadilho com pato. É muito legal, eu acho sensacional isso. E essa fase do Egito, eles acabam fugindo com o tesouro da rainha lá, e aí eles vão pro Império Romano, depois eles vão pra Antiga Escócia, não tem muita acuidade histórica, né? As épocas vão se sobrepondo, assim. E aí eles passam também pela Espanha, até que eles embarcam no navio do Colombo e vêm pra América, e aí as histórias começam a se passar nos Estados Unidos, sempre contando a história de algum ancestral, né? Que, claro, é o Tio Patinhas, dono de uns sobrinhos, até chegar na Patópolis e até voltar pro ponto de partida da história, que é eles com as moedas, quando a história faz um fecho, né? Essa história tem uma importância editorial no Brasil muito grande, é uma história que já foi republicada aqui recentemente. Ela foi publicada encadernada no Tio Patinhas Ouro, em 79, no Disney Especial número 100, em 87, depois um Disney Especialíssimo, em 87 novo, encadernada de novo no Disney Especial Reedição número 100, e agora recentemente ela finalmente saiu aqui em formato americano em duas edições, acho que se não me engano é de 2008, 2009, mas enfim... São amenidades. Por que eu escolhi a história e glória da Dinastia Pato? Além de ser uma história muito bacana, recomendo para toda e qualquer criança que esteja começando a ler quadrinhos aí, uma história boa de dar pro seu filho para ele começar a ler, além de ser uma história divertidíssima, eu me lembro que essa era uma história imersiva, ela é grande, é cheia de partes, e isso caiu na minha mão quando eu fui visitar o meu avô no hospital pela primeira vez, que ele ficou baixado, internado no hospital alguns dias. E aí é aquela coisa de adulto, né? O hospital não é um lugar de criança, a criança fica sentada num canto enquanto a minha mãe e as minhas tias lá confabulavam, falavam com meu avô, cuidavam dele, e eu ficava sentado num canto e ia ler tudo aquilo. Entrei no gibi, entrei no mundo das histórias do tio Botinhas e dos sobrinhos, né? E essa foi a história que me ajudou a passar essa barra. Depois de alguns anos, até o meu avô viria a ser internado de novo e de lá não sairia. Também tive os gibis do meu lado esse tempo todo aí. Tenho até hoje os gibis do meu lado. Os momentos mais complicados, quando a coisa tá feia, eu sempre pego um gibi pra ler. E essa história sempre me vem à cabeça. Acho que foi aí que os gibis se tornaram meus companheiros pra vida inteira. Assim, como eu disse, já gostava, era leitura ocasional. Mas quando eu vi que eles tinham esse poder de certa forma me alienar no mundo, né, pra depois voltar reenergizado, né, hoje eu faço isso, foi muito bacana mesmo. Foi aí que eu comecei a colecionar. Na época eu fiquei tarado por essa história, essa edição não era minha. Aí eu comecei a rodar sebo, comecei a procurar lojas especializadas pra tentar reunir essa história, e cheguei a reunir as primeiras edições em que ela foi publicada picadinha. Depois ela saiu nesse Disney Especial reedição. Eu me lembro que eu comprei, eu até plastifiquei, acho que foi o único gibi até hoje que eu plastifiquei a capa pra não estragar, até finalmente comprar essa edição, como eu falei, em formato americano, que é bem mais caprichada, assim, é bem bacana. É uma história que eu tenho muito carinho e com certeza é uma das que eu lembro quando me perguntam por que eu gosto tanto de ler gibi, por que é uma coisa que eu dou tanta importância, assim. Não sei se alguém do podcast já leu essa história, ou se alguém gosta também dos quadrinhos da Disney. Eu leio até hoje, sempre que eu posso eu leio alguma coisa da Disney ainda. Eu não li essa... Eu também não li. Eu gosto muito da Disney, assim, também. Eu comecei a ler paralelamente, né? Não comecei a ler com quadrinhos da Disney, mas eu lia tudo, lia Mônica, super-heróis, Disney, então eu tinha aqueles almanacões antigamente, gostava muito até por conta dessa coisa deles conseguirem, de certa forma, passar uma humanidade, apesar de serem patos, né? Ou outros animais, né? Eles conseguiam passar uma coisa bem humana nas histórias, era tudo muito bem feito, assim, curti muito Disney. Hoje em dia não, hoje em dia eu não leio mais nada, assim, fazem anos e anos que eu não leio nada de Disney, quer dizer, tirando a Marvel, né, que agora pertence a ele. Pra falar a verdade, eu nunca curti muito os quadrinhos da Disney, não. Na época eu só gostava de ler Turma da Mônica mesmo, quando eu era mais nova. Disney pra mim era só as princesas. Mas uma das coisas legais e é talvez um pouco porque eu acho que os quadrinhos da Disney não, talvez perdiam um pouco pra Turma da Mônica, assim, na preferência da gente quando era criança, é que as histórias eram muito mais trabalhadas que as da Mônica, assim, né? Mas a Turma da Mônica eram muito mais fáceis de ler. Né, ela tinha aquela estruturazinha e tal. As histórias da Disney, né, e principalmente dos patos, né, elas eram aventuras mesmo, complexas, tinha ação em vários lugares, saía de um ponto para outro e tal. Então, na hora que uma criança pegava, e eu tive também esse mesmo dilema uma certa época. Aí você acaba indo mais pra Mônica porque ele é mais palatável ali pra você que é pequeno ler. Então, eu escolhi falar sobre Marvels. Foi uma revista que me marcou muito. Por que que essa revista me marcou? Assim, eu sempre gostei de histórias não tão convencionais. As histórias que eu lia antigamente, né, quando eu comecei mesmo... Eu comecei lendo uma história do Spawn, que eu achei um porre. Os desenhos eram maneirinhos, mas eu achei muito, muito chato, não continuei. Então, assim, eu vinha lendo muita coisa, assim... Na verdade, os quadrinhos que eu comprava, que eu gostava de ler, era mais pelas imagens. Por quê? Porque eu sempre adorei desenhar. Então, porra, desenho pra mim era sempre antes do roteiro. Aí mais tarde, né, acho que muita gente deve ter passado por isso, né? Você vai lendo, conforme você vai lendo, vai pegando gosto pela coisa, você vai evoluindo, né? Tipo um Pokémon. Veio essa história, eu já tava namorando o Léo, ele me emprestou pra eu ler essa história de Marvel. Ela me marcou porque foi um salto. Eu passei a ter um gosto diferente de quadrinhos. O que eu curto hoje, o que eu leio hoje, é muito voltado para aquela visão muito pessoal, né? Seja as pessoas que veem, que passam por aquilo, assim, pessoas que passam por uma prova, uma coisa assim, de engrandecimento, super-heróis que passam por isso. Então é esse tipo de história que é o que eu curto hoje muito por causa de Marvels. Então, assim, eu vou falar um pouquinho, todo mundo com certeza deve ter lido Marvels, né? Mas eu vou falar aqui um pouquinho, né, sobre do que se trata essa revista. E eu separei alguns pedaços dessa revista que me chamou muita atenção, né? Então, basicamente, Marvels, ela mostra o surgimento de seres extraordinários. E sendo que esse surgimento dos super-heróis, super-vilões, ele é mostrado, assim, ao ponto de vista de pessoas comuns. E dentre essas pessoas tem um fotojornalista de Nova York chamado Phil Sheldon, e ele dedica toda a carreira dele a cobrir os feitos desses super-seres, né? E o impacto que tem esses feitos na humanidade. Então, assim, é muito legal que essa história... o roteirista é o Kurt Busiek e o desenhista é o Alex Ross. Já me falaram que o Alex Ross não era muito bom desenhando... Ele era muito bom desenhando pessoas, vamos dizer assim, estáticas. Eu já não concordo com isso. Acho que o cara, ele tem umas cenas assim que ele desenha nessa revista, assim, que você vê quadro a quadro a expressão da pessoa, o como vai mudando. O cara é muito foda. E eu acho que ele com certeza na minha lista dos 5 mais, ele com certeza tá entre elas. Então, assim, essa história, ela é separada, né, como eu falei, em 4 partes. Vou citar, assim, em cada uma dessas partes o que me chamou mais atenção. Se eu fosse deixar para citar tudo que me chamou atenção, porra, eu ia ficar aqui 2 horas falando, né? Então, assim, tem a primeira parte, que é a Era das Maravilhas. Ela mostra o Tocha Humana, que não é o Tocha Humana do Quarteto Fantástico, o surgimento do Namor, o Capitão América, dos Vingadores, se eu não me engano, também é nessa primeira parte. Mas mais pro finalzinho mostra alguma coisa dos Vingadores. Tem um detalhe muito maneiro, que ela começa, a história ela começa em 1939, que é justamente o ano que foi criada a Marvel, né? Então, nessa época, né, a cena que eu gostei muito foi logo no início, quando aparece esse jornalista, o Phil Sheldon. Ele está junto com vários outros jornalistas, inclusive o Jonah Jameson também está junto ali do pessoal. E eles estão aguardando uma apresentação de um cientista. E essa apresentação nada mais é do que um homem dentro de um tubo lá, e de repente esse homem começa a pegar fogo. Então, assim, porra, o Alex Ross, ele mostra a reação dos jornalistas, né, das pessoas que estão ali, de uma forma, assim, porra, muito impactante, né? Por outro lado, o impacto que teve nas pessoas, você vê, mesmo pegando fogo, você vê a expressão do Tocha Humana, né? Do homem que tá ali dentro pegando fogo, que é uma expressão de, sei, tipo, de desapontamento. É como se ele tivesse mal por estar ali sendo exibido para aquele monte de gente. É como se fosse uma aberração, né? Então isso, essa foi a primeira cena, assim, que me impactou também, que eu gostei muito. de ver esse impacto que tem, né, no ser, o ser humano normal, né, lidando com uma coisa tão absurda. Um homem pegando fogo que não se queima, né? Ele pega fogo porque ele quer. Ele tá pegando fogo. E aquilo não faz mal nenhum a ele. Na segunda parte, que são a segunda parte é Monstros Entre Nós. Acho que isso já, só pelo título, já revela que é a parte dos X-Men. É justamente o surgimento deles, né? Essa parte, ela mostra a revolta do povo com aqueles seres. É, tão diferentes. Por mais que tivesse mostrado Tocha Humana, Capitão América, o Namor, Vingadores, mas eles eram super-heróis. Com o surgimento dos mutantes, não, eles eram aberrações, eram horríveis. Inclusive o próprio repórter também não gostava dos mutantes, uma partezinha que é um desenho, um quadro, na verdade, né? Não é nem muito grande, é um quadro pequenininho que aparece numa vitrine de uma loja, os trajes da Vespa, né? Então eles vendendo os trajes da Vespa para você ver como os Vingadores, super seres, mas que eram adorados, né? E logo na outra página tem Pudgeons X-Men, são super seres também, né? Com poderes e tal, alguns não com poderes, mas diferentes, mas que você vê aquela diferença, né? Os super-heróis são maravilhosos e tudo mais, mas aqueles mutantes, aqueles seres estão bizarros, estranhos, eles não mereciam, né? Ou não mereciam apoio, sei lá o que, da população. É justamente a menininha que as filhas dele estão escondendo, né? E eu acho legal que quando ele vê que a esposa mostra e tal, acho que as menininhas falaram que era um cachorro que elas estavam levando comida. Aí a esposa fala pra ele, você lembra daquele vira-lata, daquele cachorro que elas estavam escondendo, levando comida? Então, aí ele vê. E tipo, a menininha olhando pra ele, assim, porque a garota já tem aquele olhão, né? Então acho que aquilo ajuda mais ainda você ficar emocionado, né? Aquele olhão meio alienígena, né? Isso. Expressou muito bem, assim, pô, então a cena que ele olha, a garota toda encolhida, assim, no canto e tal, ele, tipo assim, pô, os mutantes, eles são malignos, eles querem matar a gente, todo mundo sabe disso, não sei o quê, e ela fala assim, o senhor vai me mandar embora, cara? Tipo assim, o olho enche de lágrima. Eu lembro, meu olho enche de lágrima nessa cena. Dá um nó no estômago mesmo. Tem uma cena também que é bem, bem legal, que é uma revolta assim, da sociedade contra os mutantes, e tem um casal de idosos, né? A mulher, eu acho que com uma pedra, um bastão, sei lá, o marido com o bastão, e eles gritando, apareçam mutantes, nós vamos matar vocês, nós não queremos vocês aqui, tipo assim, um casal de idosos revoltados com os mutantes, né? Então isso também é uma cena muito, porra, muito legal dessa parte da história. Ao mesmo tempo que eles mostram o casamento do Reed Richards lá, com toda a pompa, isso, com todo mundo achando tudo maravilhoso, né? E todo mundo achando o máximo, né? Eles se casando, e eles são super seres, né? Eles são diferentes também, mas pô, eles são uma família, são normais, né? E são super-heróis. As histórias, a gente já conhecia elas. É, a gente já saíram edições, a edição da Invasão do Galáxia, a edição dos X-Men, a gente conhecia, mas não essa visão, né? A visão das pessoas, o ser humano normal que tá ali, que não pode fazer nada. A grande sacada da história toda, né, de Marvels como um todo, é essa mudança de perspectiva. Que traz às vezes as coisas, você já sabe aquilo que está acontecendo, né? Você já viu isso na história original, mas a perspectiva toda muda. né? E aí a carga toda muda, porque você não tá vendo no sentido da aventura, você tá vendo no sentido da tragédia, do drama pessoal, do cidadão comum que, puta, eu não vou ver minha família mais, esse tipo de coisa. Então é a grande sacada de Marvels, até antes da arte do Alex Ross, que é incrível, do roteiro bem amarrado, é a sacada da história, é o argumento, né? O argumento, na hora que alguém... Não sei se foi o Buzz, é que eu sei... Quem teve a ideia de falar... Puta, e aí? Vamos mudar o ponto de vista. E aí mudou tudo. Aí criou uma outra história, né? É, justamente. Parece que é uma outra história, né? Porque o ponto de vista muda, mas é de uma forma muito drástica. É muito diferente. Essa pra mim é a melhor parte, que é que mostra a morte da Gwen Stacy, né? Mas a morte da Gwen Stacy do ponto de vista do Phil. Porque ele. Eu não lembro como que ele conhece a Gwen. Eu sei que ele tem. Ele. Um pouco antes da morte dela, ele passa uns momentos com ela. Aí eu sei que tem até uma cena dela na casa do Phil, eles conversando e tal. Eles vão conversando pela rua e tal, então ele passa assim, uns momentos, uma invasão de uns bichos, algumas coisas assim que ela fica meio maravilhada. É a invasão da Atlântida. Então ele fica tirando fotos dela, dos bichos dela e tal. Então assim, aí tem a morte dela. Ela caindo, ele vê aquilo. Né? Acho que é até pouco depois desse encontro deles dois, desse passeio deles dois pela rua, né? Que é quando o Homem-Aranha, né, tá lutando lá com o Duende Verde e tal. Aí tem todo aquele processo lá, né, da morte dela, que mostrou normal na revista do Homem-Aranha. A gente sabe como foi a morte da Gwen pela revista do Homem-Aranha e tal, mas Marvels dá uma percepção diferente, porque vem de uma pessoa que tava ali, tinha acabado de ter uma conversa com ela, que foi uma tarde assim, pô, muito assim, legal, sei lá, assim, teve todo aquele momento mágico e depois ela morreu. Então essa visão, assim, o cara, ele tava, o Phil, né, ele tava achando que, porra, tudo ia ficar bem, tal, aí ela morre. Porra, isso também é muito foda, muito tocante. Ele inclusive fica com um pouco de culpa, porque no início ele fala, podia ter pensado em chamar a polícia e tal, mas eu tinha tanta certeza, né, que era uma das maravilhas, né, o Homem-Aranha, era um Marvel que tava ali, e ele ia conseguir resolver. Então ele nem pensou nisso, chamar alguém, nem nada, o Homem-Aranha resolveria e pronto. O Homem-Aranha resolve quebrando o pescoço da menina. Mas assim, além dessa parte da Gwen, assim, tem uma cena assim, que eu acho que é a melhor dessa última parte da história, né, da revista, que é no final, o Phil, acho que ele tá saindo de férias com a esposa dele, e ele pede, se não me engano, pra filha dele tirar uma foto dela, dele com a esposa, e com o menino que entregava jornal. Aí ele diz que, tira foto da gente com esse menino que é simpático e normal. Por quê? Porque ele já tinha passado toda a vida dele fazendo fotos, correndo atrás dos super seres, que a última coisa que ele queria tirar foto, usar a câmera dele, era com pessoas normais. Só que aquele menino era nada mais do que o Danny Cat, né? Que viraria o motoqueiro fantasma depois do Johnny Blaze. Como a gente viu aqui no quadro Encast no motoqueiro, ele foi o herdeiro do Johnny Blaze como motoqueiro fantasma, né? E aí eu acho que Marvel acaba fazendo essa transição, né? Daqueles heróis mais clássicos da Marvel, que estão ali e tal, pros outros que surgiram mais depois, assim, alguns muito bons, alguns não tão bons assim, que surgiram depois da... Já, a Marvel não teve uma era de prata, mas não pode dizer que são os que viriam depois de uma suposta era de prata. A Marvel nasceu na era de prata, né? É, e esses daí seria já uma geração depois aí. Já é a era de novo Motoqueiro Fantasma. A história toda é muito boa. O final ficou bacana com esse. Acho que é aquele mimo a mais pro leitor, né? Tem tanta referência, vamos botar aqui uma no final pra linkar duas coisas. Eu acho que ficou muito, muito bem construída. Agora, na verdade, a gente vai pedir licenças aos ouvintes para falar da gente aqui. E eu quero agradecer bastante esse grupo. Assim, a gente conseguiu, com certeza, sozinhos aqui, nenhum de nós ia conseguir chegar a um ano com um podcast com a qualidade que a gente conseguiu, e com os assuntos que a gente abordou, a profundidade com que a gente fez, as ideias que a gente teve até para o futuro agora, para as coisas que a gente pretende fazer. Então eu queria agradecer aí ao Ricardo, ao Léo Spy, ao Vitor, à Nikita, ao Luiz, nosso suporte, ao Facas, e por terem meio que pego uma ideia que eu e o Léo a gente teve lá no início do ano passado, ainda pensando se dava para ser, se não dava, e ter transformado isso em realidade. Eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte hoje do Quadrincast, e eu não sei se é assim que vocês se sentem também, mas acredito que a gente aqui tem uma família Quadrincast, e eu espero que isso continue por muito, muito tempo. É uma coisa que eu levo pra mim, cara. Eu sempre levo. Por que, que você quer tanto fazer tal coisa? Porque falaram pra mim que eu não ia conseguir. Tem que ser. Agora eu posso falar isso pro Facas. Assim, tem que ser. Só faço Quadrincast porque o filho da puta do Facas falou que eu não ia conseguir. Tá vendo? Tudo tá correndo de acordo com o plano. Facas tem sempre um plano misterioso por trás das coisas. Tem sempre um plano, é sempre a conspiração. Assim, muito legal. A gente tá aqui um ano já fazendo o Quadrincast. Tudo que a gente já passou, as brigas que a gente já teve, os pega que a gente já teve. Só que, cara. Hoje eu posso falar que eu não sou mais a mesma pessoa que eu comecei a fazer o Quadrincast. O nosso contato com o meio mudou completamente. A gente conhece pessoas hoje que a gente talvez jamais iria conhecer, que a gente sempre admirou. Tivemos algumas decepções, tivemos alguns sucessos, comemoramos muito, já sofremos um pouco, mas cara, a vida é isso. O Quadrincast vai estar sempre evoluindo, tá sempre mudando, né, pra melhor, como um organismo vivo, e muita coisa tá vindo por aí ainda. Eu acho que é isso, acho que a gente só tem agora a melhorar, mas que eu gostaria que uma coisa que o Facas passou hoje nos e-mails, eu gostaria que a gente mantivesse esse ritual, que na edição de aniversário fôssemos nós sete e sempre falando sobre alguma coisa um pouco mais pessoal. Aí a gente pode pensar no que quer que seja para os próximos. Mas eu acho que vale a pena a gente manter isso. Tipo, esse dia é o nosso e vamos participar somente. Assim já. Vamos tentar manter isso aí. Amém. Amém. Isso aí. Convida aí agora o pessoal a dizer também quais são as histórias que eles curtiram também, Facas, mandarem pra gente por Facebook, Twitter. Qual é o Facebook do Quadrincast? facebook.com/quadrincast. Você pode ir lá no seu comentário colocar a sua historinha, ou no nosso Twitter também, @quadrincast, ou no nosso site, quadrincast.com.br. Guardem que no próximo Quadrincast, convidados especiais, já vai ser especial, certo? A gente tem muita coisa boa ainda programada agora para esse outro ano, para a segunda temporada de Quadrincast aí. Tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba. You got a friend in me. When the road looks rough ahead, and you're miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your old past said, boy, you got a friend in me. Aqui é a Nikita, e quadrinhos realistas são os melhores que existem. O Darkness mandou um abraço, né? Que porra é essa, cara? Já começou a trollar já. Oh, meu Deus. Marvel. Pô, mas é muito realista. Como não, Darkness? Poxa. É, o próximo não, mafioso que saiu uns demônios do cu dele, velho. Como que você quer? Isso não existe, não? Como é sete? É septeto? Septeto. Septeto? Como seria? Não sei. Septeto. Septeto. Septeto. Cara, fala sete sinistros. Pô, não complica. É? Eu tenho isso aí. Esse aí eu achei num sebo ainda com capa rasgada. Eu comprei assim mesmo. Não achei outro. Eu não achei outro, comprei com capa rasgada mesmo. Pô, vocês estão falando que eu tive vida difícil, hein, velho? Tanto de bico capa rasgada. Ele usa o termo aqui, traduzido como porno faxineiro. Cara, eu achei irado esse conceito, é sensacional, cara. A ideia é muito boa, né? Eu vou precisar, né, disso, eu vou precisar conseguir. Não, você vai ter que precisar, sério, o negócio. Eu vou precisar de um parar espaço, então, pô, aqui na porta quando morrer. Não, o Léo vai precisar da MIB, né, cara, com neuralizador. Apagando mente de gente, o caramba. Essa história eu releio muitas vezes, porque eu gosto bastante também. É emocionante, assim, muito. Muito mesmo. Vocês são chorão, hein, cara. E... puta merda. Aliás, só escolher a historinha pra chorar, hein. Porra. Isso fala o cara com a voz embargada, né? Vocês são bom chorão, cara. Não, mas eu tô gripado, cara. Vocês são bom chorão. Mas eu tô gripado. Imagina a biblioteca da Nikita. Princesas Disney Darkness. Princesas Disney, eu, se bobear, eu compro tudo, eu adoro. Olha lá, ela imagina, fala, todos os DVDs das princesas Disney, e depois o quadrinho do Darkness, aí depois uma boneca Zumbi, da Barbie, aí depois o Walking Dead. Walking Dead do lado, uma coisa bem coerente. É uma coisa, é coisa eclético, um pouco, né? Um pouco bipolar. A miscelânea de informações. Opa, pauta. Pauta. Pera aí, vamos pra pauta. Para. Não, para aí, falta não. Falta o gancho. Léo, você leu isso? Não. Eu tinha que ter perguntado isso lá no Arqueiro Verde à Busca. Tá, né? É isso. Acho que tá, né? Sou Kids. Bom, vambora, né, então? Pra quem vai trabalhar amanhã. Dias tem mais. Bora lá, eu quero saber, cadê meus presentes? Se ficar ruim, a gente entra de novo depois, mais cedo. O engraçado é que eu não sei se o Léo... até agora eu não sei se o Léo leu ou não leu o Arqueiro Verde. A gente me perguntou. A dúvida permanece. Léo, você leu essa história? Isso, hein? Você acha que Léo leu o Arqueiro Verde à Busca? Ligue para 0800. Não é, é no Facebook. Léo já leu quadrinhos na vida? Curte. Léo não leu? Compartilhe. É verdade.